Você precisa de amigo, estou à porta te esperando. Vem sonhar comigo, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo, oh, oh. Aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo debaixo do céu. Tempo de ganhar, perder. O tempo de vencer é tempo de abrir o coração e deixar. Tempo de ganhar, perder. Tempo de vencer. É tempo de...